O problema disso é que, na ausência de paciência ou de tempo, a gente faz. Só que é interessante porque quando a gente faz algo sem ter uma missão clara, a gente não corre para o lugar certo. A gente não corre a nossa corrida. A gente não corre aquilo que de fato foi preparado para nós. A gente corre a corrida do outro. A gente corre a versão do outro, não aquilo que foi feito para nós. E o problema disso é que quando a gente começa a correr sem destino, a gente só corre para cansar, não para chegar. Aliás, a gente até pode chegar, mas não vamos chegar no nosso destino. A gente vai chegar no destino de outra pessoa. A gente vai chegar no endereço de outrem. E quando a gente chega no lugar que não foi feito para nós, a infelicidade é a certeza.